Ok, agora vamos cantar um tema, uma versão, que é de uma banda do País Basco, que são os Escorbuto. Para se comer a essa patrulha!